Minuto do Consumidor. Com a chegada das festas de fim de ano, a população vai às ruas atrás de presentes de todos os tipos, inclusive eletrodomésticos e móveis. Uma das maiores vilãs do ranking da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj é um conglomerado das lojas Ponto Frio e Casas Bahia. Até novembro de 2013, receberam 1.088 reclamações, 388 apenas para a troca dos produtos que, por algum motivo, foram entregues errados ou quebrados. O presidente da comissão, deputado Luiz Martins, do PDT, frisou a atuação da comissão nesses tipos de caso e alertou para a denúncia. Você tem vários tipos de reclamações em função deles, do consumidor. Mais de 300 é a questão da troca do produto, o atraso na entrega dos produtos e conserto dos produtos. Então, eles sabem que a comissão é atuante, a gente tenta a conciliação. Então, mais do que nunca, o consumidor tem que ter o cuidado, já que geralmente ele está mudando sua geladeira, seu fogão, né, para o ano novo, porque você pega o 13º. E qualquer reclamação pode vir na Rua da Alfândega, número 8, de 9 às 17 horas, que tem um grupo de atendentes ali, ou através do ônibus, né, da Defesa do Consumidor, que nós estamos botando na região metropolitana, interiorizando também. A Codecom funciona de segunda a sexta-feira na Rua da Alfândega, número 8, térreo, no centro da capital, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. Já no call center da comissão, o número é 0800-282-7060. Repetindo, 0800-282-7060. O serviço telefônico vai das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. O e-mail para contato é defesadoconsumidor@alerj.rj.gov.br. Se caso queira entrar no site para dúvidas, é www.alerj.rj.gov.br/cdc. Até a próxima. Reportagem, Ronaldo Ribeiro.